Então, vamos fazer um som sobre a Lapa? Sério. Porra, demorou. Tô pensando desde 99, quando a gente fez aquele som. Será que mudou alguma coisa? É o momento, parceiro. Vamos dizer o que mudou aqui. Agora, tá. Eu me sinto fraco longe. Saudade dos arcos e do bonde. Lapa, bem-vindo aonde os ratos se escondem. Espaço da cidade que pra mim é um marco. Não é viagem. Toda vez que eu parto eu nasço. Toda vez que eu parto uma parte de mim se faz. Cada verso é um pedaço disso que eu deixei pra trás. Esse é meu universo, curtiços, cabarés. Vida sem compromisso, vivida de um jeito que não se vive mais. E a cada vez que eu tô de volta, são mais crianças na calçada. Isso muito me revolta. Sem esperança, minhas lembranças de infância viraram souvenir de nada. Rola em volta, mas eu me sinto forte perto dos amigos do Rio Antigo. Isso é meu abrigo, onde eu me identifico. Esse é meu bairro, parceiro, da Riachuelo a Taylor. Todos têm que reconhecer que na família, no frio da esquina, as minas chamam as amigas pra ver. Sem imitação de platina, tira os refletores de cima. É só o espírito dos mestres das antigas que ilumina. Bezerra, morengueira, jornogueira, joveleira. Bota a mão no coração, os copos de limão pra cima. Muita saúde, Lapa, um brinde à malandragem. Acho que não tão mais com nós pais. Derrama um gole, homenagem, cada bingo no chão. Fortalece a raiz, a razão de quem quer ser feliz na missão. Meus irmãos tão de pé, sempre disposição. Só quem é com meu som, só mulher pede bis. Vacilão, vivo a pista, a visão não mudou. Só mesmo chinelo no chão, coração merecedor. Pra quem diz que eu sumi, não entende profissional. Nem todo sábado eu tô lá, mas a batalha ainda é real. A Lapa, onde ainda tem brasa, tem sinal de fumaça. Já são 8 da manhã, a gente ainda tá aqui. Tipo 998, eu, Maresh e Auri. É só olhar pro lado, a gente ainda tá ali, viu? Não é só de rima que se faz o MC. Também de sonhos de rua, de ter uma boa mina. De chegar no palco do circo e todo mundo botar a mão pra cima. Lá eu aprendi que tem que tá sempre alerta. Um bom lugar, uma boa conversa. Pedaço cheio de gente trabalhadora. Ficar ou não de bobeira de segunda a segunda-feira. Correr atrás do seu espaço nos palcos. Ou ficar esperando o sol nascer atrás dos arcos. Se não conhece, pode chegar, parceiro. O coração da boemia, centro Rio de Janeiro, vai. O L é o meu lar, o A é o amor que não pode faltar. No P eu peço paz aos parceiros, aos pioneiros, poetas e partideiros que tiveram aqui primeiro antes. Yeah.